1-8-5-5, call now 1208. 1208, we're not doing it. Coming, confirm 390 on Puka departure. Confirm 390. Okay, climbing 390 on Puka departure, Puka 0024. Na identificação, chega na mar e disse mantém o nível 050. 050 na mar. Control report, Chicago, ZF4, any chance to proceed direct to Recife? Standby coordination, Portugal, ZF4. Direct to the star, Portugal 0-4. Direct to the star, Portugal dia, gestão, Mike Zulu. Bom dia, Mike Zulu, prossiga. Passamos a ponte número 2, autorização de reboque para o pátio 3, posição 2, Lima. Autorizado, gestão, reboque, reporte ao terno, Mike Zulu. Zulu, reportará ao terno. Para o 050, autorizado procedimento, 3520. Afirma, desse operador de motor, autorizado procedimento, porta nacional. Vai abordar. Sugazo 24, call center 126, decimal 85. Vai ver o que você chama, eu posso te fazer, por favor, né? Delta 3520, tem o campo à vista. Mike Zulu Zulu, informa já estacionado no pátio 3, posição 2 Lima, grato, boa noite. Presidente Mike Zulu Zulu, boa noite. Desce para 2000, para o ajuste 1015, aprovado em Porta Nacional. 2000, reportagem da Porta Entre o 170, chama a torre em 118 do sinal 95. Obrigado, Em Salvador, são 3170 ILS da 1 3170, o vento 1-0-0 graus 8 mais atualizado para o pistão 0. Reposta na 0, 3170. Sol 3-1 na direita, 2-1 no sol. 2-1 na hora, não? Alfa, Juliette, portão 1-1, portão 11, no através do portão 08, atento a viatura Follow Me para segui-lo até 11. Gente, Alfa, Juliette, pro 11, através do 08, Follow Me, tá, presunto aqui. 220, sem de informação ativa, autorização da pessoa 3520. Boa noite, 3520. Para João Pessoa, Serra Brava, Juliette Papá, aprovado nível 370. Vai prosseguir no Clondão no zero, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Foz Aracaju. E após prossegue conforme rota do plano de voo. Funciona transponder 5430, controle Salvador, 120 decimal 8. Tá, 3520, 30, João Pessoa, 370, decola no zero, Puco, Jamo, Aracaju, conforme rota do plano, 5430, 208, tá, 3520. Na saída, Puca. Papai informe Charlie Alfa, Puca, transição Aracaju, Puca, Jamo, Aracaju. Puca, Jamo, Aracaju, tá, 3520. Python 3520, chame pronto para o feedback e funcionamento. Tá, por